Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Nós estamos no finalzinho, né? Colossenses capítulo 4. E hoje nós vamos ler o versículo 18. Colossenses 4, 18. Acho que vai ser o texto mais curto que eu já preguei. Colossenses 4, 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Nós vamos ler outros textos. Mas esse versozinho da conclusão, né, de Colossenses é um verso que me chama a atenção, um curto, né, que me chama a atenção. Como também, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, é um versículo, né, no finalzinho lá de 1 João, muito importante. E em geral, eu acho muito importantes essas declarações curtinhas, muitas vezes isoladas, aparentemente, do argumento principal, mas que o mero fato delas aparecerem separadas de um raciocínio mais amplo, de um desenvolvimento mais amplo, já indica a importância que elas tinham na mente do apóstolo. Lembrai-vos das minhas algemas. Por que será que Paulo disse isso no final da carta, né? Ele falou tanta coisa sobre a centralidade de Jesus, sobre principados e potestades, e o corpo de Cristo, o novo homem que foi criado em Cristo, e as virtudes ali na relação entre os irmãos. Falou sobre a família, nós vimos, sobre tocou na questão da escravidão. Paulo falou tanta coisa nessa carta e também na outra que foi provavelmente enviada junto, que foi Filemon. A gente vai ter oportunidade para examinar. Mas aqui no finalzinho ele coloca isso para os leitores. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembrai-vos das minhas algemas. E quando a gente estuda um pouquinho da história de Paulo, a gente descobre que aparentemente ele teve pelo menos dois períodos longos de aprisionamento. Ele foi preso várias vezes no seu ministério, mas parece que teve dois períodos longos. Então um dos períodos foi o período em que ele escreveu Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon, e o segundo período provavelmente é o que ele quando ele escreveu segunda Timóteo, que é quando ele diz que vai morrer, né? Claramente que ele já está sendo derramado como libação, né? E ele então parece que é uma situação um pouco diferente. Mas Paulo foi preso muitas vezes. Mas esse momento de prisão aqui é curioso. Paulo usa o seu aprisionamento como parte da sua discussão teológica. Não é uma coisa circunstancial. Paulo não fala assim, olha, eu tenho aqui o meu ministério, Deus vai abençoar a igreja, e orem aí porque eu estou preso e eu preciso ser solto para poder fazer o trabalho. Parece que as algemas tinham mais conteúdo, mais sentido na pregação de Paulo. Então vamos ver alguns textos aí. Mais ou menos na mesma época que Paulo escreveu Colossenses, ele escreveu Efésios. Vamos ler Efésios. Dois versos em Efésios, nós vamos ler. Capítulo 3, verso 1. Ele usa uma expressão muito interessante para descrever sua condição. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Muito interessante. Prisioneiro de Cristo Jesus. A gente sabe que ele estava preso, né? Veja lá, capítulo 5, finalzinho, perdão, capítulo 6, versículos 19 e 20. Paulo pediu orações pelo seu ministério, como ele pediu em Colossenses, nós já lemos na semana passada. Mas veja só, ele pede intercessões por ele, orações por ele. Verso 19, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, a prisão de Paulo era uma prisão literal. Paulo dizia, né, eu sou servo de Cristo Jesus. Ele se apresentava como servo de Cristo nas outras cartas. Mas é interessante que ele se apresente aqui como prisioneiro de Cristo Jesus. Parece que ele via a sua prisão humana, terrena, como a prisão de Cristo. Ele estava preso por Cristo ali, naquele lugar, aprisionado por Cristo. E é claro que você pode falar de uma forma bem negativa a respeito de um aprisionamento terreno, de você literalmente ir em cana, mas o Paulo está falando aqui que ele é um prisioneiro de Jesus. É difícil você olhar essa expressão como tendo um sentido negativo. Será que é realmente mal ser um prisioneiro de Jesus? Então parece que havia um duplo sentido no aprisionamento de Paulo. Ao mesmo tempo que era um impedimento, porque ele queria pregar o Evangelho, ele era um prisioneiro de Jesus lá, não era um prisioneiro dos romanos, em primeiro lugar. E ele não é que ele deixou de ser embaixador do Evangelho porque estava preso, porque ele diz que ele era embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias, parece que é um tipo especial, uma classe especial de embaixador, né? É o embaixador em cadeias. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículos 8 em diante. Isso aconteceu na segunda vez, provavelmente, que Paulo foi aprisionado. 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, o Paulo diz aqui novamente, né, que ele está sofrendo até algemas como malfeitor, mas ele está suportando isso por causa dos eleitos. Irmãos, então as algemas não são uma circunstância, não são uma mera circunstância com pouca relação com o seu ministério. Eu já comentei isso em outra ocasião, a gente tende a pensar a nossa vida assim: nós temos a nossa vida e temos os problemas, que não são parte da nossa vida. A gente tem o nosso ministério e tem os desafios, os sofrimentos do ministério, mas eles são uma coisa à parte. É muito fácil nós imaginarmos o ministério como uma coisa idealizada, espiritualizada, que não tenha nada a ver com as condições terrenas, temporais da nossa vida. A gente percebe isso de uma forma bem interessante, vamos ter a oportunidade em algum momento de examinar, em 1 Coríntios 7, quando Paulo fala sobre o casamento, a gente descobre ali que alguns cristãos com o novo relacionamento que eles tinham com Jesus, com Deus, eles começaram a achar que não era necessário permanecer com seus cônjuges incrédulos e resolveram largar, né? Afinal de contas, se alguém está em Cristo é nova criatura, né? Então alguns começaram a entender literalmente que eles deviam se divorciar de seus cônjuges incrédulos e cada um cuidar da sua vida. E o Paulo diz: de jeito nenhum, você vai permanecer na situação em que você foi chamado. E aí Paulo desenvolve todo um argumento para explicar que se você foi chamado sendo livre ou sendo escravo, sendo judeu ou grego, homem, mulher, casado, solteiro, não importa, no lugar onde você está, você tem que encontrar a vontade de Deus. O chamado de Deus não é só a ordem divina para realizar uma tarefa. O chamado de Deus inclui as condições em que você é colocado. Isso é a parte difícil de reconhecer. É muito mais fácil você buscar o escape, né? A evasão. Não, Deus me chamou para alguma coisa. Aí você usa isso como uma forma de escapar das suas responsabilidades históricas, temporais, seja com o seu país, com o seu trabalho, com a sua família, com a sua igreja. É muito perigoso. A gente pode usar o chamado de Deus para isso. Uma forma de fugir. E o que é interessante é que Paulo teria todas as razões para fazer isso. Porque ele foi chamado para pregar o evangelho, né? Para os gentios do mundo todo. Era uma tarefa enorme, de sair para fora, de andar. Paulo era alguém que se mexia, né? Literalmente. Mas, justamente esse sujeito vai em cana. vai para a cadeia, fica preso. Quer dizer, o que, que o Paulo tinha que dizer? Isso está errado, isso é do diabo. Isso não é de Deus, de modo algum. Como é que eu, o apóstolo Paulo, vou ficar na cadeia enquanto esses hereges estão por aí viajando pela Ásia Menor, pela Macedônia, pregando bobagem? Eu tenho que ir lá, porque eu sou a pessoa chamada, escolhida para fazer alguma coisa. Né? Paulo, se alguém podia pensar isso, né, era Paulo, o apóstolo dos gentios, né, que nos deu aí uma boa parte do Novo Testamento. Mas é engraçado que Paulo olha aquela prisão e fala assim: não, isso aí, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador agora de um tipo especial, embaixador em cadeias. Eu tenho essas algemas para que os eleitos sejam salvos mesmo. Quer dizer, parece que não é só pela pregação direta do Evangelho que o reino de Deus avança. Agora, o principal texto que a gente tem que considerar para compreender essa última declaração de Paulo em Colossenses é a própria carta, né? O que que Paulo já tinha dito, irmão, sobre o ministério dele em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24 em diante? Vamos ler de novo. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, nós já examinamos esse texto, como funcionava o ministério de Paulo, mas essa expressão é intrigante. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então nós vimos que isso é um ministério, né? Que o ministério não é só você anunciar, pregar o evangelho, fazer alguma coisa pelas pessoas, pelos gentios. É claro que isso é essencial e está aqui no texto. Mas Paulo encarava os sofrimentos e as dificuldades que vinham junto com o trabalho dele como parte do ministério. Ele encarava como um aspecto do ministério. E ele dizia, inclusive, que nesses sofrimentos do ministério, ele estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo. Se fosse para a gente usar uma imagem visual, a gente podia imaginar que é como se você estivesse ajudando a Cristo a carregar aquela cruz, né? Compartilhando com os sofrimentos dele. É claro que isso não tem o sentido vicário, nós já vimos isso. Quer dizer, não o sentido vicário próprio, no sentido de que Paulo estivesse levando os pecados dos colossenses, ou de quem quer que seja, né? Jesus levou todos os pecados na cruz. Só que os sofrimentos de Cristo em favor da sua igreja não acabaram. Os sofrimentos de amor de Cristo pela sua igreja não acabaram. E quem quer que deseje entrar no ministério, em qualquer ministério, precisa começar compreendendo isso. Que é necessário lidar com os sofrimentos. Que não é que a gente vai se livrar dos problemas que existem para poder servir a igreja, para aí a gente servir a igreja bem. Não é exatamente isso. A gente serve a igreja através desses sofrimentos. Como é que Jesus salvou a igreja? Foi justamente através dos sofrimentos, né? Então o começo do ministério é quando a gente encara as dificuldades que existem no reino de Deus e na igreja e na nossa vida e os sofrimentos que vêm como uma forma de servir a Deus e compartilhar dos sofrimentos de Jesus. E Paulo diz, inclusive, que na medida que opera a morte nele, está lá em 2 Coríntios, a vida operava nos coríntios. Quer dizer, precisa ver se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Se morrer, dá fruto. Né? Se morrer, dá fruto. Então, irmãos, as algemas, veja só, Paulo interpretou aquelas algemas teologicamente. Ele olhou para aquelas algemas e ele falou: o que, que são essas algemas? Essas são as algemas de Cristo. Né? Cristo carregou algemas, né? Cristo levou os pregos, então agora é minha vez. Ele fala em Gálatas: ninguém me moleste, pois trago no corpo as marcas de Jesus. Então, as algemas, as marcas de Jesus, são esses sinais, né? Que são os sofrimentos que a gente vai precisar encarar e carregar para poder servir a igreja, para poder servir ao corpo de Cristo. Então, quando Paulo diz, irmãos, lembrai-vos das minhas algemas, isso aqui não é meramente uma expressão de autocomiseração. Né? Ele não estava pedindo para as pessoas chorarem por ele, né? Ficarem com pena dele. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que isso nada seria mais estranho à personalidade, ao estilo de Paulo, do que uma coisa dessas. Então, é essa afirmação, que podia ser simplesmente um comentário sobre o que a pessoa está passando, como você comenta com alguém sobre suas dificuldades, né? Em tese a gente podia pensar, não, o Paulo está só comentando aqui com os irmãos que ele está lá preso, os irmãos lembrarem, né? Mandarem uma ajuda para ele. É mais do que isso. Lembrai-vos das minhas algemas. Se você lê Efésios, você lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você lê as pastorais, você lê Atos, você vai ver que isso é uma declaração teológica. Paulo está apresentando o exemplo de Cristo, que ele imitava, e o exemplo dele mesmo, para os colossenses. Estava lembrando aos colossenses que é necessário carregar essas algemas, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo em Cristo Jesus, de acordo com a carta aos colossenses? Como é que Deus reconciliou todas as coisas e fez a paz? Como que foi, irmãos? Pela cruz. Pelo sangue da sua cruz, é o que está lá em Colossenses capítulo 1. Pelo sangue da sua cruz. Como é que a gente experimenta na experiência comunitária, na vida comunitária, essa realidade, né? A gente tem que ter a paz de Cristo como árbitro. Os irmãos lembram? Ter como árbitro, quer dizer, a gente vai ter que imitar Jesus, fazer a mesma coisa. Igual Jesus pacificou pela cruz, a gente vai ter que passar pelo mesmo processo. Para que a paz de Cristo venha, não a paz da violência, né? A paz da forçação de barra. Então é isso que essa declaração no final é o carimbo final da carta. Quer dizer, Paulo falou, olha, em Cristo Deus reconciliou todas as coisas através da cruz. Vocês precisam viver pela cruz para que haja reconciliação na sua família, na igreja, na sua presença no mundo, para que vocês transmitam a mensagem da reconciliação. Aí no final, Paulo deixa o carimbo dele lá. E lembrem-se que eu estou fazendo isso. Não digam que isso é impossível. Ah, ninguém faz isso. Ninguém de fato dá a sua vida e vive em favor dos outros. Esse negócio de amor, de misericórdia, isso é conversa. Eu sei porque na minha família disseram que me amavam e não me amaram. Na minha igreja disseram que me amavam e não me amaram. Não existe amor no mundo, isso é conversa fiada. Mentira. Jesus era um ser humano que fez isso. A gente está tão acostumado a pensar em Jesus como Deus, a gente esquece que ele era um ser humano. Então, a pessoa histórica de Jesus é a prova de que a experiência do amor e da reconciliação são temporais, não são idealizações, né? Eles aconteceram já na história, já foi inaugurado isso na história. Mas isso não aconteceu somente com Jesus, não. Se a gente olhar a história da igreja, a gente vai ver uma nuvem de testemunhas dizendo a mesma coisa: lembrai-vos das minhas algemas. Se você conhecer a história da igreja, você vai ver inúmeros, centenas, milhares de exemplos de cristãos que, com todas as suas falhas, puderam dizer isso no final das suas vidas: lembrai-vos das minhas algemas. Eles tinham algo para mostrar, eles realmente tiveram essa experiência de imitar Jesus, de seguir Jesus, de dar a vida deles de formas diferentes. E é isso que significam algemas, né? O que são algemas? Algemas significam limitações. Algema significa que você tem o poder de fazer alguma coisa e não pode. Veja, é muito diferente, há uma diferença essencial entre o aprisionamento de uma pessoa útil e de uma pessoa inútil. Uma pessoa inútil que é presa, não faz diferença, né? Talvez ela gostasse muito de caminhar livre por aí e ela perdeu sua liberdade, isso é uma coisa trágica. Mas no caso de Paulo era um pouco pior, porque ele tinha como ajudar as pessoas. Ele tinha como servir as pessoas, como fazer alguma coisa. Então, o custo da prisão de Paulo era muito maior. Foi o Otmani que disse, pouco antes de ser preso pelo exército comunista na China, que Deus tem prazer em lançar na prisão seus maiores embaixadores. Logo depois ele foi preso. E ficou preso até a década de 70. Morreu na prisão. Então, isso é uma coisa curiosa. Alguém podia pensar assim, que lógica é essa? Isso não é de Deus. Que lógica é essa de tomar logo esse grande embaixador e jogar ele lá na prisão? Uma pessoa tão útil, podia fazer tanta coisa, né? Podia produzir tanto e tá lá, preso. Quer dizer, já tinha feito muita coisa, ninguém vai negar isso. Mas ele podia fazer mais. Se Deus desse 100 anos para Paulo, mais 100 anos de vida, ele ia ficar 100 anos viajando. E pregando. E plantando igreja e cuidando dessa igreja. Mas aí Deus lança Paulo na prisão. Então, isso é frustrante. É frustrante você ser algemado. Você ter suas mãos amarradas. Você ter a possibilidade de fazer as coisas e não fazer. Isso é uma experiência frustrante. Para quem já teve essa experiência. Mas Paulo não foge disso. É claro que ele ora para Deus pedindo oportunidades para pregar o evangelho. Mas ele diz uma coisa interessante num dos textos que nós lemos, segundo Timóteo. Ele diz o seguinte, que ele está preso, né, em cadeias, mas a palavra de Deus não está presa. Então, essa humilhação dos seus servos mais eficientes que Deus realiza, também é uma forma de lembrar as pessoas de que a palavra de Deus é que é a fonte da salvação. É que é a fonte de todas as coisas. Ainda que Paulo seja tão importante como pregador da palavra, a palavra não fica presa. E o poder está na palavra de Deus. Deus é que é o autor da igreja. Deus é que é o autor da missão. Os missiólogos gostam muito de dizer isso hoje, que a missão não é a missão da igreja. É a missão de Deus que a igreja entra. Missio Dei, o termo que se usa. Deus tem uma missão, começou no Antigo Testamento, e aí ele vai reunindo pessoas para participar dessa missão com ele. Nós entramos na missão, a missão é dele, não é da igreja. Em primeiro lugar. Em segundo lugar é a missão da igreja. Então, de certa forma, Deus humilha o homem naquele momento, né? No momento da prisão, da algema. Ele humilha, ele faz com que o homem reconheça que ele não é essencial. Ele não é indispensável. A obra é de Deus. A obra não é, em primeiro lugar, nossa. A obra é de Deus. Agora, é claro que eu não estou com isso desvalorizando de forma alguma o trabalho desses homens, o trabalho de Paulo. Eles são exemplos para nós. É por isso que eles dizem isso. Lembrai-vos das minhas algemas é uma forma de nós lembrarmos da suficiência de Deus no ministério e também de nós lembrarmos que não existe forma de fugir do sofrimento. Não tem jeito de fugir do sofrimento. Nós vamos ter que encarar isso uma hora ou outra. Jesus falou, se alguém quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Então, assim, pense no seu caso. Talvez você possa fazer tantas coisas, mas o Paulo podia sonhar em visitar a Macedônia de novo, em ir pregar no Egito, no norte da África, na China. Ele podia imaginar tanta coisa, ele não podia fazer. Ele estava ali, mas ele aceitou essa situação. Ele olhou para aquilo, ao invés de ficar idealizando o que ele podia fazer, ele olhou para a realidade dele e falou, tá bom, é isso aqui que Deus me deu? Eu não sou mais embaixador na China? Não sou embaixador em Portugal? Em Tarsis? Não sou embaixador na Inglaterra? Na Bretanha? Onde eu sou embaixador? Aqui na prisão? Então eu sou embaixador em cadeias. E esse é o título que ele assume em Efésios. Então a gente tem que começar a pensar isso. Se a gente vai se lembrar das algemas de Paulo, a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, será que é para eu ser então alguma coisa aqui onde eu estou agora, ao invés de eu ficar sonhando com o que eu não tenho, ou não posso, ou no lugar onde eu ainda não estou, onde eu estou agora? Há limites na sua vida? Com certeza, todos nós temos limitações. Limitações impostas pela sociedade, pela nossa família, pela nossa condição financeira, pelo país, pela cidade que você vive, pelo tempo. Existem limitações de todos os tipos. Às vezes existem coisas que são quase algemas mesmo. Como uma determinada atividade profissional, o que você precisa fazer, a família que você vive, o seu nível social. Tem muitas formas de limitação. Mas você precisa olhar para essas limitações e encarar isso. É claro, Paulo estava preso porque pregou o Evangelho. Sem dúvida. Mas todas as condições da nossa vida, de acordo com 1 Coríntios 7, devem ser consideradas parte da vocação que Deus nos deu. Agora, e essas específicas? Uma coisa é você ser limitado porque aconteceu assim, ninguém produziu essa limitação na sua vida intencionalmente. Mas e quando você é limitado intencionalmente? Quando você é aprisionado intencionalmente? Aí é muito mais difícil. Né? Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. E quando você é limitado por familiares na pregação do Evangelho, por amigos, quando você é perseguido no serviço porque você é cristão, quando acontece esse tipo de coisa, o negócio fica difícil. Puxa, eu estou aqui fazendo um bem, ajudando as pessoas, por que eu tenho que sofrer isso? Não vou também fazer nada, não. Vou pregar, não fazer mais nada. Muita gente vai ter essa reação, né? Muita gente já teve esse desejo, né, de chutar o pau da barraca, porque ninguém valoriza o que você está fazendo, e as pessoas ainda te prendem, né? Ainda querem te algemar porque você está pregando o Evangelho. Mas aí o Paulo diz, né, lembrai-vos das minhas algemas. Talvez você tenha sido perseguido porque tentou fazer a coisa certa, porque você estava ali seguindo ao Senhor, pregando o Evangelho, ajudando as pessoas, e você foi perseguido, cerceado, limitado, oprimido. Mas é o que, que Paulo diz para você? Lembrai-vos das minhas algemas. O que, que Jesus diria? Lembrai-vos dos meus cravos. E outras pessoas diriam essas coisas também para nós. Então vamos orar a respeito disso. Coloque a sua vida aí diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Lembre dos pais, os profetas, Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os missionários que trouxeram o Evangelho para tantos países. Quando falta para você disposição de sofrer para fazer a coisa certa e para servir a Deus, quando as pessoas não valorizam o que você faz, ou pior, quando elas te perseguem quando você faz a coisa certa, quando você confia no seu próprio poder, na sua sabedoria para fazer as coisas, quando você fica frustrado pela falta de alternativas, você acha que você podia contribuir tanto, mas não tem espaço, não tem tempo, ou as pessoas não dão para você essas condições. Então se lembre agora das algemas de Paulo, se lembre agora aí dos cravos de Jesus e dos sofrimentos que os reformadores, os pais da igreja, os missionários, os profetas passaram. Todos eles estão dizendo para a gente, lembrai-vos das minhas algemas. Pai Celeste, em nome de Jesus, pedimos o teu socorro, Deus, para que a gente nunca se esqueça dessas testemunhas que o Senhor colocou na história, dessas testemunhas que sofreram, tanto como os profetas, como os apóstolos, como Jesus, como Paulo, como tantos que morreram ali martirizados, como alguns dos pais dos líderes das igrejas no começo, como Policarpo, como tantos mártires ali no começo, Deus, como São Patrício, Columba e outros missionários primitivos, como os reformadores, os pré-reformadores, como aqueles homens que deram suas vidas para pregar o Evangelho, como Wesley, como Whitfield, os primeiros missionários, como Carey. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o testemunho desses homens fique sempre diante dos nossos olhos. Que a gente se lembre sempre, ó Deus, do exemplo dessas pessoas, das suas algemas, para que a gente possa carregar as nossas, que às vezes são tão leves, tão mais leves em comparação com as deles. Pai, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, misericórdia, para a gente carregar essas algemas sem reclamar, sem murmurar, para a gente compreender o que o Senhor quer com as dificuldades que são colocadas para nós E se for o caso, que a gente saiba dizer, como Paulo, que somos embaixadores em cadeias, nas nossas cadeias mesmo. Pai, que nós não sejamos confundidos, que a gente não se entregue de modo algum à obra do inimigo, que a gente não entregue os pontos para a resistência de Satanás, mas que, ó Deus, em nome de Jesus, a gente não confunda as coisas, a gente não confunda a resistência a Satanás com a rebelião contra o Senhor, contra a vontade do Senhor. Pai, nos ajuda a carregar as nossas cadeias, ó Deus. E se não, se for a tua vontade, ó Deus, que a gente tenha a honra, Pai, de carregar também como Paulo. Que a gente, se for a tua vontade, que a gente submeta, ó Deus. A gente aceite a tua vontade e enfrente os sofrimentos que forem colocados. Que a gente tenha a coragem, a ousadia do Senhor para fazer, se assim for do teu agrado, ó Deus, para seguir o exemplo desses homens. Pai, que a gente saiba agradecer em cada momento das nossas vidas, mesmo nos pequenos sofrimentos, nas pequenas dificuldades, a gente possa agradecer ao Senhor pela tua presença, pelo teu amor, pelos privilégios que o Senhor nos deu em Jesus. Pai, peço por cada um de nós aqui, Deus. Em nome de Jesus.